A gente em 86. Memorabilia ridícula e fantástica dos anos 80 e 90. O programa mais sensacional de TV foi TV Pirata. O cara com o estilingue me acertou duas mamonas na cabeça, cara. Aqui, ó, cicatriz até hoje. Mas são as matinhas melhores que quilharias. Com Alexandre Moreira e Walter Rezende. A gente 86. O Steven Spielberg, ele desmistificou os ETs ali como seres malditos, né? Que apenas faziam experiências com os humanos. Mas muitos outros simpáticos visitantes, além do ET do Spielberg, eles também chegaram aqui no nosso planeta. Eles adentraram as nossas vidas a fim de abduzir os nossos bons sensos e principalmente o suado salário dos nossos pais. Uhum. Porque todos eles não vinham apenas com as suas culturas extraterrenas, colonizadoras. Geralmente, eles apareciam com um monte de quinquilharia para ser vendida também, né, cara? Quem não se lembra da querida família Harley, que Exato. Veio, né, com o cometa Harley, né? Isso, lá em casa isso nunca funcionava, nunca me compravam nada desse personagem. Isso não tinha efeito algum. Então, além do Harley, né, que tinha com suas bugigangas todas, que era lancheira, caderno, camiseta e tal, outro ET famoso era o Alf, o ET Teimoso. Ele tinha. Com as suas desejáveis revistas de figurinhas. Gatos fazia parte da dieta dele. Sim, né? Exatamente. O Brasil não poderia ficar fora dessa colonização ufológica toda e teve os seus ilustres e comercializáveis seres de outros planetas. As maravilhosas aventuras e canções que viraram CD do ET, parceiro do Rodolfo, o ET do Ratinho. Que é aquela música Panela de Pressão, é genial, cara. Sim. Um outro amedrontador e chifrudo foi o ET de Varginha. Deu um ibope gigante para a cidade de Varginha. O ET de Varginha foi trocado pros americanos pela viagem do astronauta brasileiro. É verdade. ET pra lá é astronauta. Toma no aqui espaço. Esse chifrudo e você leva o nosso astronauta aí pra dar um rolê. Mas nenhum foi tão famoso, amigão e apatralhado que o ser que veio do planeta Fofolândia pra vender o seu satânico boneco e um terrível Mirabel com seu nome. Obviamente, estamos falando de Fofão. Até eles agora. Aperta o botão aí, senão não sabe o elevador. Pronto. Ah, graças a Deus, um pouco de sossego. Você falou um terrível Mirabel, muita gente não sabe que diabos é isso. Era um wafer, né? Dos bens ruins. Não era da Dizioli? Da Dizioli, exatamente, murcho, né? Era horrível, a Dizioli nunca conseguiu acertar a receita de nada. Mas era vendeu muito ruim. Aquilo, cara. Aquilo vendeu igual o pão quente, cara. O que eu me lembro do Fofão era que tanto o seu personagem quanto o seu boneco vendido ali nas lojas de brinquedos era as lendas, né? Que dizia que tanto o personagem, né, quanto o boneco andava de braços dados com o tinhoso. Sim. Bem, o homem por trás da máscara em formato de genitália, genitália masculina, né? É Orival Pessini, que também é o patropi, né, das escolinhas todas da vida aí. Ele também trabalhou no Planeta dos Homens. Ele sempre foi mascarado, ele era um dos macacos no Planeta dos Homens. Pois é. Bem, o Fofão é um ser alienígena, oriundo do planeta Fofolândia. No programa Balão Mágico da TV Globo, ele fez a sua primeira aparição em 1983. E lembra que no começo, o Walter, ele não falava? Ele tinha um idioma particular isso, ali, né? A Simoni que fazia as interpretações das baboseiras todas dele, exatamente, né? Eu classificaria como o idioma dos imbecis. E aí ele foi ganhando aquele espaço todo, fazendo sucesso, a ponto de virar cantor. Virou cantor, gravou disco, é sim. Verdade, né? Virou lanche, famoso lanche que a gente acabou de falar. E o talvez o produto mais famoso, que é o boneco do Fofão, que é o Fofinho, né? Em 86, o Fofão teve o seu próprio programa, que é o TV Fofão. E depois acabou migrando da Globo para a TV Bandeirantes também. Depois ele pipocou em uma série de outras TVs. Foi parar na Gazeta, na CNT, enfim. Ele virou desenho animado e, pasmem, até um longa-metragem que, graças a Deus, eu não vi. Não sei se você viu, que é o Fofão. Nem sabia que tinha. Não, cara. O Fofão e a nave sem rumo de 1989. Não posso confirmar, mas parece que até hoje ainda aparecendo na escolinha do Gugu. Mas eu me recuso a assistir qualquer coisa que o Gugu faz. Tem um detalhe, né? A roupa do Fofão era igualzinha a do Chuck, o boneco assassino. Putz, cara, é mesmo. Exatamente igual. É, né? Porque é aquele macacão, né? Aquela jardineira. Aquela jardineira. E aquela camisa listrada de colorido, com predominância vermelha. Exatamente. Ah, então eu nunca prestei atenção nisso. Do Chuck, é. Isso só pode ser obra, né? De um pacto pontinhoso. Um boneco tão literalmente escroto como aquele, vender 4 milhões de unidades, né? 4 milhões? 4 milhões de unidades em um país que ali naquela época era paupérrimo, né? Tem 4 milhões de coisas no Brasil nos anos 80, cara. Era, os executivos tinham que ter vendido a alma ao diabo mesmo. E olha só, Alexandre, a empresa que produziu não existe mais, a Mimo. Essa Mimo que injustiçadamente nem citamos no episódio dos brinquedos. É mesmo, porque era uma empresa inexpressiva. E o Fofão e o Chuck são tipo aquelas gêmeas, né? Ali daquela novela Mulheres de Areia, a Ruth e a Raquel, né? Um é estúpido e bobalhão, o outro é cheio de maldade nos olhos, né? Nesse caso, né, o Fofão também tinha o famoso pacto aí com o mal e com o tinhoso, porque não são poucas as lendas sobre o punhal que vinha de acessório dentro do boneco. Você deve ter ouvido falar disso, claro, muitas vezes, né, cara? Claro, todo mundo falava disso. O Jonas Militão, ele mandou uma história aqui do boneco com o cão no corpo. Abre aspas. Uma vizinha da minha família comprovou o quanto o boneco do Fofão era demoníaco. Ela e a filha, que na época tinha 5 anos, foram até o extinto presídio do Carandiru para visitarem um parente que passava um período de férias reclusas. Meu Deus. A menininha não largava o boneco do cara de saco. E na revista que fazem todos os visitantes do estabelecimento, essa vizinha foi detida, pois os policiais encontraram o famoso punhal do boneco e que, segundo a polícia, aquilo era uma tentativa de adentrar ao local portando arma branca. Meu Deus, porque aquilo realmente era uma peça de plástico, sim, né? Que tinha um formato meio pontudo. Só que poderia facilmente ser substituída por uma de adamantium, né? Essa hoje senhora conta a história que, depois de horas, conseguiu ser liberada graças à bondade de um delegado que sabia que o boneco realmente continha o apetrecho. Mas ela não conseguiu recuperar o Fofão da filha, que se juntou a centenas de outros no museu da PM na categoria Armas Presas. Meu Deus. Que loucura. Será que a Simoni tentou adentrar o Carandiru agora há pouco tempo atrás com um Fofão e por isso que deu aquele rebu todo? Eu não duvido, cara. Eu não duvido. Olha só. O Alexandre, um outro desdobramento do boneco do Fofão lançado pela Mimo foi o Baby Fofão, você lembra disso? Baby Fofão. Era um boneco do nosso supracitado, só que enquanto bebê, né? E isso, só que era estranho, porque era um bebê e com aquela face enrugada, aquela bochecha, era uma coisa meio Benjamin Button, cara. Era assustador, era inquietante aquilo. Outra história que envolve o satanismo, né? O nosso boneco imbecilizado e assassino. Foi contado pelo Márcio B. Luiz, pelo falecom@agente86.com.br. Ele disse, abre aspas, eu tinha um amigo que a avó era artista plástica daquelas bem ruins. Saca aquelas que tem no Imbu? A Feira do Imbu, gente. Você que é de São Paulo e tem a possibilidade de ir lá, não faça. Mantenha a distância. Mantenha a distância. De uma derrota sem precedentes. Exatamente. É raríssimo ter um artista de verdade lá naquele lugar. Mas voltando, segundo o ouvinte Márcio, a avó do amigo dele, né, fazia uns fofões genéricos para vender na feira de Acari, lá no Rio de Janeiro. Mas os bonecos pareciam mais com o Kiko do Chaves, de tão mal feitos que eram as bochechas. Então, segundo nosso ouvinte, uma vez um grupo de evangélicos tentou atear fogo na banca da vovó, dizendo que aquele boneco era a encarnação de Satanás. Pô, gente. O boneco vinha também com o punhal? Será que a velha fazia ele completo ou não? Então? Eu colocaria a cocaína. Ouvintes do Agente 86, deem um curtir na nossa fanpage lá no Facebook. Mande e-mails com sugestões para próximos episódios. Faça isso pelo falecom@agente86.com.br. Esse podcast que é atualizado toda segunda e quinta-feira. Alexandre Moreira, nosso podcast vai completar um ano nas próximas semanas, nos próximos dias, né? Sim. E vamos gravar um episódio especial de aniversário, onde os ouvintes vão participar. Que diabos os ouvintes têm que fazer para participar dessa mandem porra? Um e-mail também para o falecom@agente86. Bem, quem mandou o e-mail para essa edição falando do Fofão e do seu boneco e tal foi o Márcio B. Luz, lá do Rio de Janeiro. Faça também uso do mesmo e-mail para dizer o seguinte, bota assim no assunto, eu quero participar, porque a gente vai fazer uma edição especial conversando com os ouvintes. A gente vai ligar pros ouvintes, ou através de telefone, ou através de Skype. Exatamente. E esse ouvinte, sei lá, a gente vai ali dissecar a vida dele, a infância dele, principalmente ali no, com as suas memorabilhas ridículas e fantásticas dos anos 80 e 90. Provavelmente a gente vai fazer uma sabatina com o cidadão e a gente vai tentar transformar a sua história infantil em algo que vá pro ar aqui em comemoração a um ano do agente. E que te encha de vergonha. Vai ser ótimo. Você acha que só a gente vai passar vergonha aqui nessa porra? Você também vai se fuder, pô. Voltando ao boneco do Fofão, mas ele está ali na categoria de produtos que a pindaíba ali na minha casa não me permitiu ter, né? Porque o boneco, ele era unissex, né? Era pra garotos e pra garotas. Obviamente que eu dentro da minha infância imbecil, eu queria ter um boneco do Fofão, não pelo punhal, né? Mas porque todo mundo tinha e eu não. Outros 3.999.000 crianças do Chucky, tinham. Você nunca teve do Chucky? Não, adoraria ter. Eu hoje compraria um se não fosse tão caro, cara. Mas eu posso jurar que eu acho que a minha irmã Amanda, eu não sei se ela ganhou um ou se ela ficou tipo um tempo com um em casa, eu não me lembro direito disso. Eu tentei ligar pra ela pra confirmar, mas não consegui falar com ela. Se chegou até em casa, provavelmente foi em terceira mão, manja, porque alguma criança mais rica tinha, enjoou, passou pra uma outra criança de classe média, e essa criança também enjoou, o usou. O Fofão tava ali todo desgraçado, e punhal... depois jogou no lixo. Punhal sem fio. Dá uma fiada. Daí eu acho que alguém achou e deu de presente pra minha irmã, ou deixou ela brincar por algumas duas semanas, mas eu me lembro de algum Fofão em casa, assim, ele tava de fato baleado, como você falou, que os cabelos dele já estavam parecendo de poodle de rua, manja aquele poodle de rua? Tá, meio Bob Marley, cheio de sujeira. A bochecha toda encardida, né, cara, também, a cabeça meio capenga pro lado. Obviamente, se a cabeça tava capenga, é porque o punhal não tava lá. Imagina a cara dele, que parece saco de mendigo. Ô Alexandre, vamos terminar essa edição com uma dica do nosso ouvinte Carlos Luna. Ele mandou um link de um dueto com o Fofão e o Detonator da banda Massacre. Ah, ótimo, cara. Então sobe aí, Cruzebeck. Eu só quero entender, não precisa explicar essa onda de aê. Quem quiser vem me falar, quem quiser falar por mim, é muito fácil aprender. Quero ouvir só de você, me lubindo a lua, aê. Me lubindo a lua, aê, aê, aê, aê. Me lubindo a lua, aê, aê, aê, aê. Precisa explicar essa onda de aí. Quem quiser vem me falar, quem quiser cantar comigo, é muito fácil aprender. Quero ouvir só de você, filho, lindo, aluaiê, filho, lindo.